Maquiaco Delta, foi com referência de visuais, proa de farol de sapó. M225 no solo 10, livre à esquerda. Antes, para entrar no pátio 1, no chame solo 12, 19. 19, ali. Oceaner 6225, bom dia. Ingressa a parte principal via taxiway Lima, posição 01. Via Lima, parte posição 01, 6225. Mike Eco Delta, controle. Informe POB. Tango, chame Centro Recife 1260. Azul 4298, desça para 2000 pés, ajuste 1095, autorizado procedimento MDP. 2000, 1095, autorizado MDP, da 17, 4298, ação. Azul 4298, confirme, tem condições de bloquear e afastar direto. Foi intercortado para o 4298, direito. Azul 4298 tem condições de bloquear e afastar direto. Com toda certeza, senhores. Salvador, o CNR 200, seria possível depois de SAP voar direto em serviço da Lazana? CNR 6200, após SAP, direto em MDB Salvador. O Romeu Papatango, bom dia. Confirma o local de sobrevoo? É 200, reduz velocidade para 2109. Agora 2109, é do Axé. O controle em 119.35, na torre 119.6 dúzia e aciona 0141 no transponder. planejamento correto, pátio 4. Apenas modifique o transponder para 0117, o Romeu Papatango. 0117 no transponder, ok? Pátio 4, 2 a bordo, para acionamento táxi decolagem torre em 118 decimal meia dúzia. O ajuste no 0 no 5, bom voo. Confirma chamando solo? Passaredo 2223, informação em curso agora, Juliette. Autorizado Vitória da Conquista, nível 260. Decola da pista 1-7, com curva direita após a decolagem no perfil da saída Arbor. Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, e após voa direto para Vitória da Conquista. Controle em 199 decimal 35 e aciona 5552 no transponder. Aguarde ir à base. Decolagem da 35, em coordenação com a torre, em 1 decimal meia dúzia. Só confirmando após decolagem da 35, curva esquerda, ok? No perfil da Arbor. O passarinho 2223. Reporta pronto para o estacionamento, confirmando remoto 14. Fala azul 4208, da Recife, 5270. O azul 4208, bom dia, Recife. Só confirmando a informação, Juliette, confere, autorizado Recife, nível 370, via Upper Whisky 58. Decola da pista 1-7, primeira curva à esquerda, no perfil da saída Puca, transição Aracaju. Controle em 1-19, decimal 35 e acena 5537 no transponder. Autorizado no Recife, nível 370, via Upper Whisky 58, aqui 57, faz decolagem da esquerda. Para a puta de São Aracaju, protejamento correto, confirmando portão 03. Já. Chama pronto para o pushback acionamento, azul 4208. Patango livre, acionar champanhe para táxi. A neve é 200, desce para 3 mil pés, ajuste no 05. 3 mil, como é que fica? É 200. Visual 6 milhas ou 4298? Azul 4298, chamamento de 118 decimal meia. 26, até logo. Torre Salvador, bom dia, 4298, final de 6 milhas, 17, visual. 4298, continue a aproximação, aguarde pista livre. Mike, Eco Delta, no sala 20, autorizado a livrar a pista, me escuta teu corte. Azul 4298, autorizado pouso, pista 17, vento 120, grau 079. Livre pouso 917, 4298, azul. Felipe 5345, bom dia, informação Juliette, confere, autorizado Vitória, nível 380, decola da pista 17 com curva à direita após a decolagem no perfil da saída da El, Leda, após posição Eudes, Eco Uniforme Delta Eco Sierra, quando intercepta Upper Zulu 44 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 199.35 e aciona 5550 no transponder. Autorizado Vitória, nível 380, decola da 17. Cotejamento correto, remota 1-2, chama pronto para o inspecionamento, trip 5345. Azul 4298 no solo, as 23, liga à esquerda para ingressar no pátio 1, chame solo 1219. Vai virar à esquerda, chame 219, 4298. Salvador, muito bom dia, 4298 da Azul, virando à esquerda. Azul 4298, bom dia, livrando agora via Lima, ingressa parte principal, posição 08. Lima, parte principal, posição 08, 4298. Como é o Papatango autorizado, a linha, reporte pronto na cabeceira 17. Liga, Eco Alfa Oscar. Eco Alfa Oscar, livre acionar, chama para fora táxi. Romeu Papa Tango, mantenha a posição. Salvador, bom dia, Oceané, 6200, visual com a Mundo 7. Oceané 6200, repórter de pouso. Passado, trabalho. Oceané 6200, autorizado, pouso, pistão no 7, vento 130 graus, 079. E pouso 97, Oceané 6200. 7586, está na identificação, desce para nível de voo 050, mantém chegada a mar e reduz para 2509. Cruzeiro 250, nós 050 na margem 526. Contato radar, desce para nível de voo 060, foi na Pro de Bonf. Na Pro de Bonf, 060, 5297. Salvador, F5826. Prossiga o Abjet. Estou confirmando a pista use 117. Afirmo. Obrigado. Papá Romeu Eco, Mike Sierra, vou indo pro DNDB. O Eco Mike Sierra vai voar na pro DNDB. Podia confirmar nossa posição, contrato? Eco Mike Sierra, número 1, para aproximação. Confirmado, Eco Mike Sierra? Eco Mike Sierra, número 1, para aproximação. 10 para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. Ajuste para 2000 no 0 no 5, Eco Mike Sierra. Sessão da capiceira 17. Oceané 6200, no solo 30, livre à esquerda, para ingressar no pátio 1, chame solo 121.9. Eco Alfa Oscar, reporte para ingressar na pista 17. Para ingressar no patrono, bom dia, capitão. Oceané 6200, bom dia, ingressando agora via Taxi Lima, ingressa a parte principal, posição 04. Lima para 04, beleza. Romeu Papa Tango, autorizado decolagem, pista 17, vento 110 graus, 079. Alfa Oscar, mantenha posição. Eu vou passando, decolou 3-2, chame e controle 1-1-9-35. Gente, Romeu Patango, te chamaram agora o controle 1-1-9-35, Romeu Patango. Controle Salvador, Patango, Romeu Patango, decolado da 17, com destino a Vera Cruz, está atendendo agora o 1000 pés para ingressar no corredor Axé. Patango, Romeu Patango, desculpa, 1000 pés, ajuste 1-0-5, reporte para o da barra. Reportará para o da barra, Romeu Patango. Final do 17, autorizaria prosseguir para o pouso? É como é que serra? É como é que serra, confirma, tá visual? Afirmativo. É como é que serra? Chame a torre 1-1-8-6. 2-18-6, como é que serra? Web 7-5-8-2-6, vou ir na proa do NDB. Proa do NDB, 5-2-6. Tá na final do 17 visual. Informe o trem de pouso. Em baixa chegada. Autorizado pouso, pista 1-7. Vento 1-1-0 graus, 0-6-2. Livre pouso 1-7, como é que serra? Avianca, parqueando no 04. Mesmo já acabou de parquear, autorizado. Estacionamento 03, reporta táxi. Controle 5-2-6 autorizado, descer até o 50, confirma? 7-5-2-6, autorizado 050. 7-050. Prossiga. Confirma o número para pouso para o 5217. 5217, número 2 para o pouso. Confirma a posição número 1, por gentileza. 26 vai atingir o 50. Objeto 5226, desce para 3000 pés, ajuste no 0-5. 3000 pés, 1-0-5. 5226, número 1 está a 20 milhas, bloqueio da NDB. Ciente, 5226, mantendo a proa de bomba. Ciente, autorizado, Salvador, Salvador, corredor forte até 20 milhas, decola da pista 1-7, primeira curva à esquerda, altitude 1-1000 pés. Controle em 199 decimal 35, a torre em 198 decimal meia dúzia e aciona 01 no 51 no transponder do Alfa Victor Juliette. Controle, autorizaria o final do procedimento em DB da 17 para o 5217? Esquerda após a decolagem para ingressar no corredor forte, mantendo no meu pé, ok? 17, autorizaria o final do procedimento em DB da 17? 5217, aguarde. Sim, mantendo a 12 pontos, né? Azul 4208, táxi autorizado via parte principal, taxiway Lima, Mike, Quebec. No ponto de espera da Quebec, chame a torre em 118 decimal meia dúzia para ingresso e decolagem. O ajuste no 0 no 5, bom voo. Uno 20, copiado, ok? Eco Alfa Oscar, suba restrito a 2 mil pés, autorizado decolagem, pistão 17, vento 1000 graus 06. Controle 5826 é o número 2 na preparação? Afirmo, 5217. 5826. 5826 é número 1 na aproximação. Ah, obrigado. Atingiu o transmissor.